Bem-vindos ao podcast do Jaspion, podcast da madrugada. Hoje vamos assistir ao 20º episódio do Jaspion e na companhia sempre maravilhosa de Nerd Reverso. E aí, minha gente, tudo bem? E também temos o Change. Estamos aqui, que felicidade. Quanto tempo, né? Tem 3 meses do último episódio, é isso? E o último episódio que a gente fez foi aquele no sofá. É verdade, caraca, do fim do ano. Presencial, né? É, o fim do ano presencial, exatamente. Ainda no mundo antigo, né? Ainda no mundo antigo, sim, não era? Um mundo diferente. Não era o mundo pós-apocalíptico de hoje, é. Caraca, é verdade. Nossa, quanta coisa, né, Bruno? Exato. Sem contar que agora o Bruno virou o guru do OBS de um monte de gente aí. Caraca, acho que tá ouvindo um monte de gente fazendo entrevista ao vivo que não via antes. O Bruno tá por trás de um monte de coisa aí. Começa a cobrar, cara. É, bicho. Foi do OBS, pô. OBS, coach do OBS. Coach do OBS. já tinha galera esperando antes de começar a live. Tipo, 11h30 já tinha gente comentando no bate-papo. Que isso, maluco? No canal, sabe? Do link? É o link é sempre o mesmo, é o da live. Então não tem, tipo, não tem o URL do vídeo assim, específico. É sempre. Ó, só uma denúncia aqui. Tá, eu tô aqui na minha parte dos subscriptions e não está aparecendo o vídeo ao vivo, hein? É cinco. YouTube. Oi? Roubando nós. Não tá mostrando a gente ali na... Enfim, vamos lá. Sacanagem. Vamos que tá. Vamos, hein? Então aí o Bruno Felipe da Costa, Heróis de Metal, bonito isso. Michel Goulart, Raonel Lacerda, a turma aí veio. O cara achou que não ia ter, pô, a gente começou até antes, cara. Como assim? Ia começar só 12h30, a gente começou antes. Pois é. Exato. Bom recado do Bruno Felipe falando que a gente toma cuidado, que a gente é querido pra lavar as mãos. Importante recado aí mesmo pra lavar as mãos. O Fábio Leandro, Change, manda um abraço pra mim. Um abraço pra você, Fábio Leandro. Excelente. Então bora lá, eu vou dar uma rapidinha aqui pra pessoal, pra quem escuta no Spotify, né, ver nossas redes sociais aqui rapidez. Bom, a gente tem o nosso blog, podcastdojaspion.blogspot.com.br, onde tem desenhos exclusivos do Change. Tem também desenhos que geralmente, um ouvinte, na verdade, geralmente faz dos monstros que a gente posta lá também. E tem o facebook.com/podcastdojaspion, que eu nunca atualizo. Mas tem o Facebook se você quiser mandar mensagem. E os nossos arrobas que está aí na tela, Bruno Mazei, Nerd Reverso e Change MDM, que se quiser falar do que vocês quiserem. É importante lembrar também que Jaspion oficial na Tokusatsu TV, né? Tem lá os episódios. Tem no Prime Video também da Amazon. E tem na Band agora. Caraca, cara. Olha na isso, Band. Cara. E parece que tá dando uma puta audiência. Parece que tem uma audiência, né? Na Band. Parece que, sei lá, triplicou no domingo da Band. Quando a gente chaves, assim, tipo, né, galera? Exato. Todo saudosismo já dá o jeito. Exato. Eu não sei o horário que sai na Band. É na Band, acho que de domingo, mas eu não sei o horário corretinho. Acho que foi domingo de manhã, mas posso domingo errado. De manhã? Entendi, diferente. Pois é. Quem souber aí nos comentários, coloca aí, vai. Exato. Aqui o Rodrigo Lourenço falou que tá mais 260% de voto. Parece 10 que é, da manhã. Por volta das 10h30 da manhã aí, hein? Isso, lá na Band. 10h30 da manhã. Por volta é ótimo, né? Band não tem horário fixo, né? Cada dia ele passa num jeito. Que ele aberto, aquela. Onde couber. William Martins perguntou. Agora Silvio Santos, né, cara? Silvio Santos, lembra? O Chaves. Ele fazia. Era semana mudava. Ele, porra, agora Chaves, 1h30 da tarde. era pra preencher buraco, né, cara? Ou então, exatamente, quando tinha, tipo, programa novo, né, do SBT. Ia ter a primeira apresentação de algum programa, tal, ou estreia, botava o Chaves antes pra dar aquela. Aquela já sair lançado, né? Já sair com alguém sem alta. Galera, assim. Exatamente. Aqui, ó, o Roger Goulart tá falando aqui, ó. O bloco começa com o Changeman, depois vai o Jiraiya, e depois tem 2 episódios seguidos do Jaspion. 2, cara. Que bloco maravilhoso. Pô, legal. Cara, deu. Esses Metal Heroes todos aí. Tem tudo lá no Prime Video, né? Outro dia eu fui ver o primeiro episódio de cada um, vou dizer, hein? O Jaspion é melhor. Desculpa aí, gente, quem gosta dos outros. Exatamente. O que tem no Prime Video além do Jaspion? Tem o Jaspion, tem o que mais? Tem o Jaspion, Jiraiya, Giban. Tem o Changeman e tem o Flashman. Ah, legal. Legal. E aí, assim, tirando, mas eu não incentivo. Rider, cara, tem os clássicos, assim, é isso. Mas ó, eu incentivo a verem na Band. É a experiência. É tipo você jogar videogame antigo. Tipo, você vê no Prime Video e você jogar no emulador. Você vê na Band, cara. Você pegar uma TV de videogame original que não, e assista ó, e jogar. Eu vou dizer que não, porque sabe os vídeos aí do YouTube do Tokusatsu TV? Sim, sim. É exatamente o mesmo arquivo que tá no Prime Video. Tipo, ele é dublado em português com aquela caixa de som do banheiro. Uhum. Não tem legenda, ele não tem nenhuma outra opção de áudio. Sim. É isso aí. Assim, é exatamente o mesmo arquivo que tá no YouTube. Uhum. Subiram pro Prime Video na cara de pau, na safadeza. Assim, é 240, né? Horrível. Então, assim, não é emulador, é a experiência crua mesmo. Exato. Não tem de bom, não tem de ruim, é isso aí. Excelente. Então, da Band 10 da manhã, né? Fiquem ligados aí, domingo. É um bom horário, inclusive. Você acorda de manhãzinha, dominguinho, pá, vê um Jaspion, vê um Changeman. É um bom horário, vê com as crianças, exato, né? Pô, exato. Logo, logo tá passando todo dia. Com esse bop aí, certeza que não tem nada melhor que a Band passa de manhã durante a semana. Futebol acabou, né? Não tem mais futebol. Vai ter Jasper 9h30 da noite. Vai ver do quê? É só uma questão aqui. Eu falei que a melhor forma é pra assistir na Band, mas o Bruno Felipe da Costa e Silva tá falando aqui. A melhor forma de assistir é com o podcast do Jasper. Aí, é isso aí. Exatamente, é isso aí. A não ser que a Band lance um hoje, né? Comentando o Jaspion com o Crack Neto, uma coisa assim, sabe? Aí sim, né, cara? Então o episódio de hoje é o 20, a última chance. Cara, eu tô. A gente já tá com a última chance porque tem mais 30 episódios pela frente. Então, assim. Exato, já tá propaganda enganosa aí, né? Uhum. Não, e essa. Cara, essa screenshot aí que você botou, só agora que eu vi que é um. Caixão no espaço, é isso? Exatamente, é maravilhoso, cara. É que não é nem um caixão no espaço. Se fosse, tudo bem. Mas é diferente. É um caixão espacial. Exato. É pior. Nossa, mas aí tá dando spoiler aí. Calma, cara, que eu ainda não vi. Calma. Exato. E você nem lembra pelo thumbnail, que aí é uma novidade. Não, cara. Isso eu não me lembro, não. Aí é novidade. Gente, eu te garanto isso, cara. Quando você vê as fuças do vilão, você vai lembrar. É um dos vilões clássicos aí. Sim. Nossa, cara. Bom, cara. Mas então. Bora pro episódio, então, ué. Where? Vamos lá. Tamo aqui já no episódio. Galera já tá ligada. Deixa eu botar aqui o episódio. Cadê? Aqui. Nossa, faz tempo que eu não faço, gente. Tô meio enferrujado. Eu tô um fone no Skype e outro fone no episódio. Um em cada orelha. É aqui, tá. Tamo pronto. Tamo no 0000. Tamo 0000. Vamos lá. Calma, deixa eu ver se o volume tá certo. Bora lá. No 3, hein? 1, 2, 3. Tá, não tá funcionando aqui, gente. Só segura um pouquinho aí, porque de fato... Pura, bicho! O tocador de vídeo não tá funcionando. Não deu, não foi? Não foi. O vídeo tá indo, mas o áudio não tá indo. Tava aparecendo aqui. É, pois é. Tava aparecendo aqui no... Por que que no YouTube. Tá aí, deixa eu ver aqui. Peraí. Vamos fechar, vamos abrir de novo. Segura aí. Vai dar bom. Agora vai. Vamos mandando pergunta aí no chat que a gente vai lendo. E vão dando like aí no vídeo, porque deve adiantar pra alguma coisa. Eu não sei o que adianta, mas a turma pede, eu acho bacana isso aí. Exato. Aqui like é bem-vindo. Exato. E aperta o sininho, meu, ali, sei lá, o que você aperte o sininho. Tô pronto, hein? 00 agora tá indo com som. Opa, peraí. Vamos lá, hein? 00, hein? Bom. Ó, pergunta boa aqui, ó, do André Ferreira. Qual será o Magaren de hoje? Porra, vamos lá. Mas o Magaren não tem se fantasiado muito, né, nos últimos, assim. Ele deu uma... Tava mais no começo, que era, tipo, ninguém sabia o que era o Magaren, assim, né? Ele tomou a calça do pai, né, cara? Foca aí na missão, né? Cara. Tô gastando todo o orçamento da empresa nas fantasias lá, é foda. Exatamente. Bom, agora eu tô pronto. 000 no 3, hein? Vamos lá. 2, 3. Foi. Sato Company. Bonito. Aí vamos lá, né? Exato. Aí, ó, o... Parece que o Ibope da Band subiu de 0 nesse horário pra 2 pontos, cara. 2 pontos é coisa pra caramba. Exato. Opa! É. Olha, o Michel Goulart tá dando pau no vídeo hoje, logo hoje, quando estou apresentando o podcast do Jacho para minha namorada. Ah, olá, namorada do Michel Goulart. Seja bem-vinda. E que ótima maneira de passar essa quinta-feira madrugada, hein? De qualquer coisa, né, cara? Ai, ai, cara. Ó, o Bruno Felipe aqui, estão rolando as apostas no Magaren. Vai ser o Magaren fazendeiro. É... Fazendeiro. É, né? Tem todo mundo fantasma. Fazia tempo que estou fazendo. Pô, cada ponto. Não, o William Martins está falando. Quanto é cada ponto do Ibope? São 200 mil pessoas. Então. Não, eu acho que é tipo. Acho que é 60 mil pessoas em São Paulo, uma coisa assim. É, sendo que eu. É em São Paulo, né? Sendo que eu tinha. Eu trabalhado com isso, né? Vamos lá. Presta atenção. Oh, cara, esse pássaro dourado que é um Muppet, cara, maravilhoso, olha. Sim. Era pior que o Muppet, cara. Isso aí você vende na feirinha, sei lá. Sim. Vê que tem um topetinho verde, o pássaro dourado? Sim. Cacatoa, né? Ó, o psicológico, cara. Ela tá apanhando pra um pássaro que é nem um pássaro, é um boneco, cara. Ixi, Maria. Nossa, você viu que corte horrível foi esse? Sim. Esse ator é maravilhoso. Maldito Jaspion. Sim. Cara, a frase que o Magaren mais fala é maldito Jaspion, né? A última chance. Pausei. Pausa no caixão, pelo amor de Deus, olha isso, cara. Não, assim, primeira coisa, né, que sensacional que a gente começa o episódio com o pesadelo do Magaren, né, que já é maravilhoso, assim. Exato. O que tormenta ele? Pois é, eu fiquei pensando, cara, é engraçado que essa altura, tipo, o Magaren meio que já teve o Jaspion na mercê dele, tipo, várias vezes. Sim. E ficou só brincando com ele. Exato. Então, tipo... É como se o Jaspion fosse um grande desafio pra ele, só que na verdade nunca foi, né? Ele, tipo, ele já, sei lá, torturou o Jaspion quando podia ter matado o Jaspion várias vezes, né? Então, assim. Ah, sim. Não, e em toda a guerra entre mano a mano, o Magaren claramente tem a vantagem sobre o Jaspion, assim. Só que de repente ele, sei lá, foge. Corre. Né? Corre. Corre. De repente ele corre, é ótimo. Aí tu pensa, né, cara, pô, por que esse cara tem medo do Jaspion, né? Tipo, cara, não é como se o Jaspion tivesse quase matado o Magaren várias vezes. O que é coisa foi o contrário, né? O Magaren quase matou o Jaspion várias vezes. Ah, mas aí você tá perdendo assim... a nuance. Que aí tem o pássaro dourado é que dá a parada no Magaren, entendeu? Justo. É o pássaro. É o Muppet. A cracatoa dourada. Cara, é muito escroto, cara, esse pássaro. Sabe aquele é. Sabe quando você ia, sei lá, viajar de carro pra uma outra cidade, aí você pegava, né? Aí tipo, você para naquelas lojinhas de beira de estrada, aí tem aquele pica-pauzinho que você sobe e ele desce picando, sabe qual é? Então, é esse nível, isso aí, cara, é horrível. Total. Exato. Não tem o menor requinte técnico esse pássaro. Não, bom. Cara. Mas é que o Bruno Felipe. Bruno Felipe falou que o Magaren tem síndrome de segundo colocado. Aí, ó. Por isso que ele não consegue, né? E o Raonel falou: o Magaren é o Vasco do Jaspion, eu digo, vai se fuder, você, tá? Falando do Vasco aí, porra. É, muito bom. Então, temos aqui então o caixão no espaço. Estou no minuto. Caixão espacial. Estou no 2:30, hein? Isso, perfeitamente. Estamos todo mundo junto? Beleza. Tamo. No 3. 1, 2, vai. Isso é maravilhoso, isso é namorado. Caralho. Peraí, ele foi pra um cemitério. Não, e esse tema é mexicano? Peraí, é um violãozinho que tá tocando? É, cara. Cemitério, tem jeito. Puta, é tipo um... Caraca, maluco. É tipo um mexicano, assim, de... É, matador, assim, sabe? Tipo o Cormano do Sunset Riders, né? Você lembra do joguinho? Caraca, ele tá arrastando o próprio caixão, cara. Exato, velho. É foda, hein? Gostei. Isso é muito foda, na moral, velho. Tipo, fantasma cowboy arrastando corrente e um caixão. Que maneiro! Olha isso. Ah, Ah, tem toda essa identidade visual de cruz, caixão. Puta, pausa. Eu sei quem é esse cara. Eu falei que você ia lembrar, cara. Isso não é o cara que sai uma arma do olho dele? Não é? É muito idiota. Eu me lembrei disso porque na época, quando eu vi, eu achava absurdo que eu ficava me perguntando, cara, se ele tem uma pistola no olho, como é que ele enxerga? Exato. É muito imbecil. E esse, e essa cena aí que o Bruno parou aí no 3 minutos e 13, ele não parece tipo uma estátua da liberdade, assim, com esse chapéu? Assim. É verdade, né? Uma coroa da liberdade, né? Parece mesmo. Mas é muito boa essa representação desse vilão, na moral, cara. Ele vem com caixão, tá ótimo, cara. Um bandoleiro tá com um violãozinho não, no fundo estilo... tocando uma fonca, tá ligado? Exato. Estilo maluco tem, assim. Exato. É, não, a galera tá todo mundo lembrando aqui do Django, né, cara? É, exato. Do Franco não, Nero aí, ó. E é maravilhoso que ele viaja pelo espaço dentro do próprio caixão, ele pousa no planeta e carrega o caixão pra nossa, a própria nave, tá ligado? Maravilhoso. Por isso que eu falei que não é um caixão no espaço, é um caixão espacial. Essa é a nave. É a nave dele, cara. É muito perfeito, cara. E é muito bom, né? Que não tem rodinha, ele vai arrastando, né? E como assim? Não é questão de dar spoiler, mas ele é um matador, né? Ou seja, ele leva o caixão da própria vítima já, cara. É genial. Caraca! É demais, né? Morte personificada. O cara é mortal, cara. Exato, cara. Exatamente. Muito foda. Caraca, eu achei muito maneiro. Apesar desse visual meio Estátua da Liberdade. Os óculos muito loucos. Com Ewok, sei lá. Ele é uma mistureba sem tamanho, cara. Inacreditável. Ah, mas é a visão, né? Assim como o Ocidente tem aquela visão estereotipada do Oriente, né? Rola, né? Do outro lado, né? É tipo assim, deixaram mesmo a criatividade fluir nesse cara. Não, é impressionante. Totalmente. Assim, das pernas pra baixo é bandoleiro, das pra cima usa criatividade. Coloca o que tiver aí. A tipo assim, eu quero colocar nele umas ombreiras de espuma, um óculos espelhado, uma pele de Ewok... uma coroa de Salto da Liberdade. Põe tudo. Exato. Lá. Põe uma calça e bota de cowboy. E toda vez que ele entra, cara, vai tocar um violãozão mexicano. O violãozão mexicano é muito maravilhoso. Violãozão dramático. É muito bom, velho, na moral. Bora então, 13 e 13. Peraí, 13 e 13 também. 13 e 13 aqui. 3. 1, 2, vai. Olha! Nossa, mano, que... E tem um arpão como arma. Arpão, tipo, arpão. Né, então, tudo a ver. Você é Gila, o exterminador do universo. Quem será a próxima vítima, Magari? Que porra é essa? Cara, dá uma pausa aí. Pausa aí. 3h40, cara. 3h40. Exatamente. Que é a menina com um aquário na cabeça, cara. Isso. Você viu, cara, que ridículo. A outra de diabinha, tipo, ah, meu Deus, socorro! E essa só fez uma careta, assim, tipo, vai. O que corrobora pra minha ideia de que, cara, ela não estava com o mínimo saco pra aparecer aí. Não. É muito pra pagar o aluguel, assim. Ela não queria mesmo. Tá aí. Ou ela tem que manter toda a concentração pro aquário da cabeça não cair. Mas isso é verdade, isso é fato. O que significa? Nossa, cara. É muito. Mas, enfim, tô no 3h40, vai. 3h40, no 3. 1, 2, vamos. Perdoe-me, estava testando sua habilidade. Testando sua habilidade. Menos a mim, suas idiotas. Gila! Eu lhe peço desculpa. Peço que a solte, por favor. Quero que você execute a sentença de morte de Jasper. Oh. Já ouvi falar muito a respeito dele. Os assassinos anteriores que contratei foram derrotados. Talvez porque tivessem muito ódio e desejo de vingança por Jasper. Na luta, eu sabia assim? Coisa proibida. Oh. O necessário é analisar o inimigo. O relatório. Relatório! Tinha uma TV de tubo, né? Não, até aí ele não tá errado, tá certo? Tipo assim. Ah, ele tá. Ah, caraca, ele tá estudando já. É, estudando já. Possui 1,80 de altura. 1,80 de altura? Meia pau, vou baixinho. Cara, quanto? 1,80 de altura e 95 quilos? Eu não entendo porque aquele magrelo tem 95 quilos, cara. Não tem, mentira. Isso é forte na imaginação das crianças. De 105 centímetros de comprimento e 3 quilos de peso. Caraca! Porém, uma espada laser. Não, esse episódio é legal para as nerdices, porque dá todos os dados das coisas. A potência do Turbo Magnus ultrapassa a velocidade, a potência das coisas. Turbo Magnus. Você viu que na pistolinha os inimigos desapareceram? É, para a energia espacial chega a 180. E assim você teve um relatório completo sobre Jasper. Oh. Como assim completo? Deu 3 segundos de coisa? Isso aí, porra. Peraí. Pergunte sobre o Jet. O Jet. Calmamente toda a relação. Esse é o meu jeito de agir. Oh, o Guila, velho, você é louco. Pô, mas maneiro, cara. Ele tá fazendo o que nenhum outro vilão. Analisar a parada, analisar teu inimigo, faz sentido, tá certo? É uma tática esperta. Foi um trabalho. O problema. Esse só passar essa. Pergunta. O problema desse maluco não é que ele analisa o inimigo. Analisar o inimigo antes de combater o inimigo, porra, faz sentido. É uma atitude inteligente. Só que esse é aquele maluco, ele é o cara que é o cara que é apaixonado pelo Excel, entendeu? Ele é o cara, que ele é o fanático dos números e é o cara que é o cara que eu mais detesto, que é o cara que ama o seu trabalho. O cara que ama o seu trabalho tem que se fuder, tá certo? É tipo assim. Ele é o cara que, tipo assim, nossa, eu vou super preparado, os dados, sabe? Os dados. Foda-se os dados, meu irmão, pô. Sem emoção, ele é tipo um Dwight do The Office, né, cara? Sim. Que ama o trabalho, mega detalhista e tal. E aí se fode por causa disso, porque não sabe improvisar. Essa é mesmo uma. Mas enfim, vamos pro segundo. Mas a gente teve aí todo um relatório, quem quiser fazer o seu próprio Jasper, já tem aí as medidas todas, você já tem tudo de energia, gasto de energia. É, mas nem ferrando que o Jasper tem 1,80. Isso é mentira, velho. 80 é possível, quase 100 quilos. Exato, busca aí a turma aí do chat, quanto que mede o autor, não é possível. O cara parece baixinho na tela, mano, sei lá eu. Ah, mas isso é que eles acharam as informações no perfil do Tinder do Jasper, né, que aí você tem que medir lá, né, sacou? Exatamente. E o Alexandre Alves falando aqui, ó, que a voz do dublador do Guila passa mó imponência mesmo, cara. É, porra, cara, é mauzão. O Michel Goulart falou que é 1,80 com armadura, que a armadura tem aquelas plataformas, tá ligado? Ah, faz sentido. Capacete, né? É, pô. Capacete, mó. É um salto. Quando ele bota a armadura, a bota da armadura vem com aquele saltinho do Chitãozinho Chororó, daquele pouquinho. Exatamente. É a pequena plataforma ali. Tá certo. Eu tô no 5,47. Peraí, deixa eu. 5,47, tô aqui. Uma imagem horrorosa do mar japonês. Né? Tipo aquele dia feio, né? Mar sem onda. Parece que o SeaWorld só deixa eles gravarem nos dias mais feios, quando não tem ninguém no parque, sabe? É tipo uma. Mas é por isso, né? Com certeza, né, cara? Enfim, vamos lá. Não atrapalha o movimento. Exato. Dois, três. Além do pássaro, meu pai apreciava as montanhas. E entre todas elas... Eu nem lembrava mais das crianças, tipo, se elas estavam presas, se elas estavam fugidas. Isso ajuda em alguma coisa, Jasper? É claro que sim. Tanto tempo que a gente viu essa merda, eu não lembro das crianças. Tipo, só agora que ela falou que a montanha que ele ia... Sim. Ela lembrou. Vocês prometem obedecer? Vamos fazer uma promessa. Tá. Mas que moleque insuportável. Que porra de música é essa? Vai ficar em jejum. Coisa de japonês, sei lá, cara. Inventaram. Cara, essa maquete do Dyler é maravilhosa. Cara, olha a Mia como tá imunda, cara. Olha isso. Coitada da Mia. Tá em continuidade, né, cara? A roupa tá até caída, essa roupa. Sim. Não, tá derretendo essa roupa. O Jeep. Coincidentemente, a tal da montanha é um Chicabase do Bagarin, olha que coisa. Nambara deve estar por aqui. Por aqui? Certo. Ai, caraca, muito merda isso. Ó. Oh. É, tipo, o Nambara tá aqui na área da nossa base há meses e a gente não sabia. Você é por cima, tá bem? Ok. Gaibin. Gaibin Tanque, partir! essa parte do Gaibin Tank vai vir a melhor fala do episódio. Peraí, vamos ver. Os cálculos para executar Jaspion estão prontos. Ó. Tipo, os cálculos, cara. Ele é o maluco do Excel, né? Todo mundo conhece o maluco do Excel, quero né? Sim. Quero que eu explique. Estou ansioso para tal execução. Que recompensa vai querer quando destruir Jaspion? É, vai escolher um planeta, né? É, aí você pensa. É verdadeiro. Caralho! Não, estou brincando. O que ele fez? Quero dizer que ele tirou brinco? É, ué. Sim. Você não é ambicioso. Teve alguém que desejou um planeta. Aí viu um planeta? Em executar pessoas fortes como Jaspion. O cara é mau, hein? Falou bem. Agora com a ajuda dos monstros, o cara que ama o trabalho, assim. É um bosta. Será destruído. Que monstros? Que brincadeira é essa? Ih, aí, ó. Não gostou. Quem você está pensando que sou para ficar pedindo ajuda? Se alguém me pedir, vou me embora imediatamente. É, espero que não se arrependa. Aí ele vai fazer tudo sozinho, mano. Ó. Agora, presta atenção, hein? A neblina está demais. Cara, a neblina está demais. Tá maravilhoso. Nem fudeu que o original ele falou isso. Não tinha o que falar, cara. Ele falou, ah, neblina. Ele, tipo, achou, andando randomicamente no meio da neblina, ele achou. Senão o episódio não anda, Change. Tem tempo. Eu estou cuidando deles. E onde estão? Estou cuidando, até parece mentiroso. Onde eles estão? Exato. Os moleques já fugiram do Jasper umas 5 vezes. As crianças 5 vezes, pois é. Tá comendo. Pô, mas o Nambara venceu todos esses carinhas aí com uma maleta, você lembra? No episódio? Era os recrutas ainda do Magari. Esse foco. Mano. Cara, que... Ih, cara, que isso? O que tá acontecendo? Ah, os caras são uma bomba, é isso? Oh. Eu fiquei bolado com isso. É. Rolou uma tática kamikaze. Rolou. Eu fiquei bolado. Sim, cara. É o plano do maluco lá que estudou o Jaspion. Pô, mas aí que tá. Tipo, o cara falou, não quero ajuda. Aí ele pega os soldadinhos do Magaren, porra. Não, mas ele não queria ajuda de monstro. Soldado tudo bem, soldado é bucho de canhão. É, exato, monstro gigante. Tá. O Jaspion consegue andar na velocidade de uma morte. É esse por aí, esse... 8 metros, peso de 3 toneladas. Olha lá. Velocidade sobre a Terra de 450 km. Caraca, é muito rápido, velho. Dentro da Terra. Ele anda 450 km por hora, cara. Debaixo da Terra ainda. Bem. Olha, velho. O carrinho caindo. Perdi minha miniatura. Perdi meu Hot Wheels. Esse vilão é meio que tipo o Batman, né, cara? Se é um cara preparado, assim. Inteligentão. Preparado pra tudo. Não, o plano dele é bom. Não, ele tá fazendo o Jaspion gastar os recursos todos. É, exato, gastar as armas dele. Olha só, mas tá certo, né, cara? Sim! Não, ele tá fazendo o que ninguém nunca fez. Velocidade de 800 km por hora. 800 km por hora, tá bom, lento. Eu não consigo fazer um jipe do mal. Exato, 800 km por hora, eu consigo pegar um bug, cara. Muito especial. Aí, atenção, 800 km por hora, cuidado! Foi muita cara de pau. Ó, oh, agora foi! Olha, ligou tudo! Olha! Ligou tudo! Cena é nova, cena nova, isso aí, ó. É nova. Atirando no Nambara, velho! Não, foi aquele tiro de advertência, né? Só pra gente falar. Ele acabou de prometer, né, pra criança, não, vou achar seu pai, só um salve, deu um tiro nele, sim, né? É, que não foi a criança. Se fosse a criança, dava um tiro na cabeça do Nambara. É, tem isso. Nambara! Opa! Olha aí, velho. Dá um pause aí, pra gente fazer um recap do change. Pausou. Mas vou falar, ó. Agora, até agora, eu achei que está ótimo o episódio, hein? Tá bom, esse cara que se estando aí, mano, exato. Não, tá um episódio sério, né? Tipo, não. Parece que é uma ameaça real, não uma ameaça que, vai chamar o Dai, vai acabar, isso aí. O cara chegou chegando, velho. E ele é um personagem, né? A apresentação dele já deixou muito claro que ele é um personagem muito foda. Achei muito sim. eficiente. Eu achei, achei muito maneiro, mesmo com o visual cabeça dele meio estranho. Assim. Né? Mas, caraca, eu achei muito bom, cara. Achei ótimo. Tô achando tudo ótimo, assim, porque tem um sentido, né? O Magaren chega e fala, cara, eu não estou conseguindo, velho. Isso tá tirando até o meu sono. Vou terceirizar o trabalho. Aí ele contrata o maluco, né? Que cai em um caixão espacial, né? Nossa, caixão. E ele cai num cemitério. Ele não pode aparecer em qualquer lugar. Ele tem que aparecer no cemitério, né? Porque ele tá num caixão. Exatamente. Não, você vai ter ainda essa identidade visual do cemitério, coisa de morte, assim, vai voltar a aparecer no episódio, você vai ver, assim, tem isso. Mas faz sentido, cara, faz sentido. O cara é o exterminador da galáxia, não é isso? O cara é o exterminador da galáxia, mano. Do universo, acho. E você vê como ele tá. Ele tá querendo pegar todas as vantagens que ele pode ser no Jasper. Ele tem um refém, que é o Nambara. Exato. Ele tirou o tanque, tirou a moto. Tirou a moto. E ele tá meio que desarmando o Jasper, né? Então, é foda isso, né? Porque A gente que lê quadrinhos super-herói sempre tem esse vilão mais analítico, né? Cerebral. Que geralmente tem essa coisa do cara que, assim, estudou o herói e sabe que armas que ele tem, a que velocidade ele alcança, a potência do soco dele. Toda essa ficha que a gente viu ele fazer do Jasper, o cara faz, só que aí no final o herói vence porque improvisou, porque teve o pensamento rápido de sacar alguma coisa diferente que nunca fez, foi imprevisível, coisa assim. Então, assim, é um clichêzinho dessa coisa de herói, mas é um episódio que a gente, que é nerd, fã do herói e tal, a gente adora porque fica listando essas coisas que a gente não tem no dia a dia, né? Ah, a altura do cara, nossa, a potência da arma, que maneiro, sabe? A velocidade da moto. Então, assim, a molecada medalhada fica louca com isso, entendeu? É isso. Apesar, né, de ter, tipo, 800 km por hora que vai a moto do Jasper, nem podendo, né, cara? Muito maravilhoso. Tem que tirar esses números do cu, cara. Muito maravilhoso, né, cara? Eu digo mais, hein, se bobear a dublagem, tipo, botou um número qualquer que cabia na hora, né? Sabe? No timing da dublagem. Imagina, né? Não, porque essa moto chega a 200 km por hora. Ih, 200 km, isso não é nada. Bota aí uns 800, porra. O Jasper é foda, bota aí, vai. Exato, é laser, cara. Já explica o espaço, cara. Não, põe mais aí, é isso. Exato, sobe. Né? Tá certo. Se eu fosse o diretor de. O tradutor, o diretor de dublagem, ia fazer a mesma coisa. Jasper anda na visão da luz, foda-se. Não é que nem que eu O Alexandre Alves tá falando aqui. O cara mandou a moral de que vai lutar sem monstro gigante, enquanto o Magaren queria usar até o golfinho do Silvão. Exato. Não, e o cara tem personalidade, né? Não vem querer me ajudar, não, que eu vou fazer sozinho, pá, não sei o que lá. É da hora, né? Porque a gente tá acostumado com todos os capangas do Magaren, né? Mesmo os monstros convidados, é tudo capanga dele, né? Tudo, né? Baixa a bola pra ele e ele não tá nem aí, não, cara. Isso é da hora. Tem muito disso, né? Esse é um maluco que, assim, ele é contratado pelo Magaren, mas ele é subalterno do Magaren. Exatamente, não é subalterno, exatamente. É um acordo comercial ali e é isso aí. Um acordo comercial, foda. Ele saiu barato, né? Que ele só pediu o brinco da menina lá, né? Não, ele não pediu nada, na verdade. Ele usou aquilo só pra mostrar como exemplo. Só tipo, não quero nada. Meu prazer é vencer os melhores. Thiago Vieira falando, Gila é melhor que o Batman. Lógico que é, cara. O Batman não tem uma escopeta saindo do zoio, cara. Óbvio. E ele não chegando num caixão, entendeu? Com os mexicanos. Tipo, arrastando corrente. Corrente é foda. Esse cara tem uma identidade visual muito da hora, velho. Você é louco. Mas as identidades visuais desses vilões, assim, que aparecem de uma vez são ótimas, né? Aquele samurai d'água, que também era mais. Exato, cara, era louco, cara. Também, pode crer. Não, a identidade visual do Jasper, geralmente, tirando esse cara de cobra aí, que é o. Ó, o Mr. Os fãs gostam dele, né? Ele é o Boba Fett do Jasper, assim. O Mr. MD7 falou aqui, ó, o Guilo aceitou exposição do trabalho como pagamento, né? O Magaren chegou assim, ó, eu posso te pagar agora, mas eu te pago com visibilidade, né? Com visibilidade, ótimo. Ai, ai. Eu tô no 11h53 aqui, uma imagem bonita do Jasper aqui, preocupadaço. Então vamos. Beleza. Deixa eu te cortar a música. Olha lá, um, dois, vamos. Entrando na caverna, claro. É a base, né? Eu tô levando lá o Namba. Cara, olha isso. É, finalmente. Ó, o Magari, Magari. É, aí, ó, aprende agora, ó. Olha, viu? Essa cena que maravilhosa. Ah, não, não, não, não, palmo, palmo. Ela estaciona um dano na frente. Não, não, ela tá parada, tipo assim, que nem helicóptero, entendeu? Ela dá aquela paradinha no ar pra poder conversar, pô. Isso é não maravilhoso, na moral. Só estacionar o Dylion na frente, ela sair da janela e gritar Jasper e olhar, assim, né? Não, eu acho que é pelo comunicador. Não, acho sim. Que tu chegou nesse ponto. Mas assim, ele não precisava olhar pra nave. Não, não precisava olhar pra nave, não. Essa cena é muito boa, cara. A nave chega em dia parandinho, assim. A nave chega em dia, sim. Pra quem já morou em casa ou em andar baixo de prédio, isso é tipo você saindo e a sua mãe gritando da janela: ó, esqueceu o lanche aí na escola. Não, não, aquele clássico: joga a chave! Joga a chave, eu esqueci. Pra pessoa não descer pra abrir a porta, né? É a primeira vez que te vê, né? A Henri fazendo o Dylion estacionar um pouquinho no ar só pra tocar o tete a tete. Pô, imagina fazer a baliza do Dylion. A gente tá rindo, mas esse episódio tá se preocupando em fazer, tipo, takes novos, né? Exatamente. Não ficar repetindo algumas cenas que a gente já viu 10 vezes. E eu não sei, eu tô gostando pra caramba, assim, não só takes novos, assim, mas as coisas estão menos jogadas, né? Que isso é uma coisa que a gente fala. Exato. É uma estrutura mais enxuta, assim, não tá tipo assim, caralho, o que que isso tem a ver com aquilo, não. Uhum. Tá minimamente enxuto esse episódio. Tá, não, mais... eu tô adorando esse episódio, nossa. O Fiel Kat mandou aqui, Henri fazendo baliza. É, não, aí, cara, imagina fazer a baliza do Dylion, deve ser foda. Ai, ai, ai, muito bom, né? Cara? Um robô, né, cara, então pra ela deve ser fácil. É, ela é tranquila. Eu tô no 12 e 17. Peraí, que eu tô no... Essa cena, quando eu vi, eu morri, cara, na moral. Cara, é demais. Parando. É muito bom. Só faltou fazer aquele som do ônibus quando o cara... Ah, não, se tivesse, até foda. Tô pronto aí? Tão, vai. Um, dois, vamos. Olha lá, funcionou. Tenha muito cuidado, deve ser uma cilada. Mesmo que seja, eu não posso recuar. Ele é o pai dos meninos. Henri, fique de sobreaviso. Entendi. Jaspion, tome cuidado. Deixa e a Henri tá tipo, foda-se. Exato. Olha, ele trancou. Ah, garoto. Caraca, ele trancou o Jaspion ali dentro, cara. Caramba, não. Porra, tá mal... Pro Jaspion não poder receber ajuda, né? Como se ele não fosse dar um soco aí e quebrar tudo. Olha, cara, o cara preparou o túmulo do Jasper. Agora é foda isso aí, porque assim... Não tem tradução nenhuma, né? Foda-se. A dublagem não diz o que é, então assim, pode estar escrito qualquer coisa. Exato. Eu acho que tá escrito Jasper ali, né? É, eu não sei. Pode ser. Tipo, porque tá escrito, sei lá, Mangueira, uma coisa aqui. Vascão, que merda é essa? Caraca, mano, tá muito maneiro esse episódio. É, muito bom esse episódio, cara. Ó! Isso não é uma rocha qualquer. Tem um alto grau de resistência. É isso mesmo. E quem entrar nessa caverna não sairá vivo. Caraca, tá muito maneiro esse episódio. Olha lá. Puta, eu já sei o que vai acontecer. Ele vai meio que esgotar o Jaspion aí, né? Exato. É a ideia. É muito bom, esse cara tá usando o que o Nerd Reverso vai entender que é o que o Bane tava usando, né? Na queda do morcego do Batman. Caraca, ele vai fazer o Jaspion acabar com a munição, né? Exato. Caraca, cara, que maneiro! Usou os soldados tudo de bucha de canhão. Perigo, cara, essas explosões. Não, cara, esse é o episódio que eles menos tiveram cuidado com os dublês, assim. Vai ter uma cena pra frente que é inacreditável, cara. Ótimo. Cara, já acabou a arma. Acabou a arma, o cara foi esgotando, cara. Muito bom, né, cara? Agora só resta a Spadium Laser. Spadium Laser. Spadium Laser. Caraca, que maneiro, cara. É. Oia. Oia. Pobre Jasper. Aí já era, Spider. Fogo na armadura é foda, velho. Ele quicando na parede é muito maneiro. A velha câmera ao contrário. Olha, velho. Tendo esgotado é... suas armas. Não tá fácil pra você, Jorge. Apenas com um protetor metálico do corpo. Caraca, tá muito maneiro esse episódio. Sim, cara, muito bom esse episódio. Porra, a rendição tá maneiro pra caramba, ele lembrando do menino. É, tá... caralho. Prometi às crianças que voltaria com o pai delas. Vou destruí-lo com minhas próprias mãos. Caraca, hein, ó. Olha lá, ele pegando a corrente, não pegando direito, olha lá. Botou no corpo, ficou. Também a merda essa roupa, né, cara, porra. Tentando meia hora botar no... Jaspion! Ih, Timalia. Muito bom, oh, cara, não sei. Eu sou Gila Jaspion, o exterminador do universo. Olha, esse aí, esse episódio está passando de 30 de agosto este de 1985, hein? É. Ah, o bumerangue que ele mandou no Jaspion é com coisa, assim. É o chapéu meio Kung Lao, né, do Mortal Kombat aí? Não, o chapéu é tipo uma coroa de espinho estilizada, bicho. O cara é toda uma temática... Ele tacou e voltou. Puta armadura, cara, que fogo, que desespero, cara. Que destruindo o Jaspion, cara. Não, tá limpando o chão com o Jaspion. Olha lá. Olha aí, cara, não. Aí é a marrada que saiu do olho, viu? Sabia que tinha isso, cara. Você é maravilhoso, cara. Essa... Ó, acabando a energia. A sua energia está prestes a acabar. Ele entrou no Battery Save, né? Naquele no Mike. Exato, é. Como é que ele consegue ver com essa arma aí, velho? Pois é, é completamente impossível, cara. Ó, o Jasper. O Jasper revidou, revidou. É, ué. Você luta muito bem. Como assim você luta bem? Ele acabou de apanhar o tempo todo. Opa. Mano, ele conseguiu revidar, cara. Oh, ah, cara, você com gosto vai estragar tudo, cara. Exato, acabou o combinado, e o combinado? E transformá-los em monstros incontroláveis. Cara, esse monstro que tem a cruz no peito e as asas de foice, cara, é maravilhoso. Meu Deus. É todo o simbólico do cemitério. Eu lhe disse que não precisava de ajuda. Não reclame. Temos que nos unir e destruir Jaspion. Essa é a maneira. Cara, o Magari é muito burro, cara. É sim. Não perdoo. Eu vou destruir Jaspion e não quero que se metam. Tipo, o cara ia ganhar do Jaspion. Só que o Magari fez merda. Deixa agora. Eu vou destruir Jaspion. O cara ficou putaço agora. Cara, como virou a briga do cara com o monstro, assim, tipo, o quê? Ele destruiu, ele morreu. O cara tava com a briga na mão, ele voltou pro cachorro. E foi embora. E é isso aí, um abraço. Olha lá, e foi embora. Morreu, e foi, cara. Morreu, morreu, ele morreu. Morreu, cara, caiu tudo em cima dele. É, retiro o que eu disse, que esse episódio tava... Não faz nenhum sentido isso que aconteceu, cara. É o Magaren, cara, o Magaren foi da puta, velho. Magari tem que mandar um monstro gigante, senão não tem graça. E as crianças? Ele tá meia hora tentando perguntar às crianças e acho que não responde, né, cara? Eu mereço, caralho, Jaspio, porra. Me passa o link do comércio das crianças aí, Jaspio, caralho. Ai, ai, cara. É mesmo uma asa de foice, né, cara? É, bicho. Cuide dos meus filhos. Ótimo, né, cara? Oh, o Bruno Felipe falando aqui que Magaren não confiou no consultor, é isso aí, cara. Pior que ele tá vindo mó bem, cara, que Magaren idiota, velho. Olha lá o bonequinho! O bonequinho! O bonequinho foi ótimo. Ó, contato! Jaspion centraliza toda a energia que ainda lhe resta. É, já viu ele fazer isso, né? É, pra escapar daquela armadilha, né? É, coerente, coerente. É, tipo, você imagina que o Jaspion agora tá fraco, né? Ah, sim. Sim, sim. Vai, Leon! Agora acabou pra você, né? Chamou o Dairon, já era. É, chamou o Dairon, já era. Acabou pra você. Damasco Dairon tá ali estacionado já, é, tá só esperando. Exatamente. Chegou rápido, rápido. Cara, essa saída pra matar o cara foi muito ridícula, cara. Foi, cara. Pô, isso tá demorando muito, vambora. Chama um bicho gigante que nunca venceu o Jasper. Chama ele aí. Exato. Não, mas é muito bom porque assim, o cara tava dominando a situação, mas você vê que o Jasper tava reagindo. Então, assim, rolou um momento de incerteza ali. E nesse momento de incerteza, o Magari já desesperou, sabe? Tipo, não, cara, o cara... Cara, possivelmente ia ganhar o Jasper, sabe? Disparado. Olha isso, cara. Como assim? Como assim? Você não... Foi diferente. É porque eles estão brigando. É porque eles estão brigando perto da base do Magari, né? Então ele tem míssil lá. Opa! Aí, o chutão. Chutão. Não, ué. Esse Dailer aí tá muito sem paciência, cara. Ele é mó apelão com esse monstro. Ele tá tipo, sem tempo, irmão. Olha os míssil, cara. Nossa. Diferente. Olha lá, a asa virou foice de verdade, olha lá. É da hora o bagulho, velho. Acho que foi simbólico. Tipo bobo, cara, tipo bobo. Ai, as foices toda bamba, cara, que engraçado. Toda bamba, mas tudo bem. Ninguém viu. Ninguém viu. Até lá no Game of Thrones. Olha, cara. Aí não tá pilão pra caralho, ó. Olha, deu pilão do Zangief, cara. É. Vai ter tudo, vai ter pilão, vai ter raio cósmico. Cara, olha essa parte agora que é maravilhosa, olha só. Olha essas explosões, cara. É. Na cara das meninas, né, cara? Nossa, meu Deus. Ela caiu, cara. Que isso, cara? Nossa, a menina caiu, pausa, meu Deus. Pausou. Que a gente vai voltar a essas explosões. Quer ver que a guria de vermelho, não sei o nome dela, caiu. Eles tinham combinado, olha, vocês vão aparecer aqui e vão correr pra lá, porque a explosão vai vir do outro lado. E ela cai. Ela cai, essa mulher morreu. Essa mulher morreu. Morreram uns três ali, com certeza. Não, mas ela que ficou no chão, ela morreu. Assim. Volta pro início da explosão lá, quando começa a explodir lá os mísseis. Okay, eu tô no 21-33, quando começa a explodir 33, os mísseis. 21-33. Aqui. 33. Aí solta aí que você vai ver que começa a explodir tudo, bicho. Não, cara, ela morreu, essa menina. Olha, cara. Ela morreu, cara. Essa atriz morreu. Olha. E ainda entrou um maluquinho. Você viu que entrou um maluquinho pra dentro da sala. Nossa, ela cai. Ela cai, cara. Tá todo mundo... Assim, cara, sério. Zero cuidado com os atores, com os dublês dessa porra, cara. Ah, morreu. Impressionante. Morreu. Tamo no Dairon já... É, o Jack tô no 21:48. Perfeito, vamos embora. Vai. Vai contar não? Oh, achei que você já tava. 21:40 e quanto? 48. Perfeito. Pera aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. 21:48. Vai, no 3. 1, 2, 3. Caraca, cara. A menina tomou uns tabacos, voou. Fagulha, faísca, fumaça, caiu coisa. Nossa, eu muito bolado quando eu vi a guria caindo. Falei, cara, essa mulher morreu, cara. Se não morreu, ganhou uma boa queimadura ali, né, cara? Ah, ele com o Dario no fundo é foda. Maneiro. E acabou esse episódio, praticamente. E você viu que o Nambara falou, cuide dos meus filhos e foi embora. E foi embora, né, cara? Esse cara não tá querendo cuidar dos filhos, cara. Ele tá tentando arrumar uma desculpa, assim. Não. Presta atenção no narrador agora. Cuidado, dá os porros no Jasper. Nambara! Nambara tá fugindo dos filhos, essa que é verdade, né? Sim, ele tá fugindo dos filhos, cara. Tipo, foda-se, Jasper. Toma aqui, o problema é teu agora. Essa ponte aí já apareceu umas 50 vezes, né? Sim. Inclusive eles botaram explosivos nessa ponte, né? O esforço feito por Jaspion na procura de Nambara foi em vão. Jaspion jurou em nenhum momento desistir. Mano, essa cena... Essa cena é repetida, porra. Cumpra a promessa feita a Kanoko e Kenta. Lute, Jaspion. Olha lá, Jaspion, cumpra a promessa, lute. Tipo assim, lute, cara. Meu irmão. Se vira, tu prometeu? Se vira, meu irmão. Acabou. É isso. A volta do podcast do Jasper com um ótimo episódio. Pois é, mas depois no, pro final dá uma cagada, né, cara? O vilão era bom. Quem cagou o rolê foi o, Magari. É, como sempre, né, cara? É a síndrome do Dick Vigarista, né? Do Magari, claro. Caraca, foi exatamente isso, cara. Se o Magari não faz nada, ele ganhava. Sim, não, pelo menos a gente teria um final de luta melhor, pelo menos. A gente teria um puta final de luta que o Jasper ia inventar alguma coisa e vencer, sei lá. Mas do jeito que foi... cara, era pra ser uma luta que nem aquela do Samurai, do outro cara lá que tinha treta com o Jasper. Era pra ser uma luta maneira no final. E o Magari com todos. É, o Ciro Monteiro tá falando aqui, ó. O Magari se auto-sabota, ele precisa de terapia. Precisa, cara. Ele deixa claro. Que não é nem que ele foi lá interferir. Ele chamou o papai pra interferir. É tipo, você tá maluco, Magari. Não é possível, cara. Não, mas você tem... Depois você vai vendo a série, você vai ver que o Magari tem dead issues aí. Tem as coisas mal resolvidas. Ah, claro. Tem. Exato. Dead issues é ótimo. Terminamos então o episódio 20, a última chance, Change. E aí? Bom episódio. Cara, foi bom. Eu gostei que foi bom pelo fato de ter algo novo, né? Porque isso não é geralmente o que a gente vê, assim, né? Os vilões, geralmente dessas séries, né? Tokusatsu, assim, eles são. Cara, são como vilões pra crianças, assim. Sim. É uma série pra criança e tal. Então. É assim mesmo, mas cara, o tom desse episódio foi totalmente diferente, né? Uma brincadeira. Permitiu um tom diferente, uma estrutura diferente, né? Então é bom pra dar uma variada, porque se você já tá naquela coisa da sequenciazinha do o vilão da semana, o monstro da semana, chega ali no outro do episódio 20, já deu uma cansada. Então é legal que tem uns episódios variando, né? O último que a gente viu é algo diferente, assim, né? Que não vai chegar simplesmente vou vencer o Jafio na porrada. Então, valeu o episódio mesmo do final atrapalhado. Foi legal, cara. Valeu, assim, né? Tipo, muito bom esse episódio, cara. Tipo, o cara chegou com o objetivo de vencer o Jasper e construir um plano pra isso e ele só não conseguiu porque foi atrapalhado no final. Exato. Não, acho que foi um dos poucos episódios que a gente acha que o Jasper não tá numa pior mesmo, assim. Caraca, Jasper, você tá mal, cara. Vai dar ruim isso aí. O herói não está se dando bem hoje, né? Exato. Bom episódio. A última chance. Chegamos ao episódio 20, temos mais 26. Mas esse, você sabe se esse vilão aparece depois? Porque não ficou sei, meio... Não sei. Tudo bem, parece que ele morreu aí no final, né? Mas também pode ter sido algo aberto, assim, né? Exato, deixarem aberto aí, pode ter cruz, pode ser que não, né? Isso é legal também. Se quiser usar, pode usar, que não tem problema. Mas o... Eu ia falar que aí voltamos, então, com o podcast do Jasper, o primeiro episódio nosso esse ano, não é isso? Isso. Primeiro episódio desse ano. Vamos ver o que a gente consegue arrancar mais de episódios. Esse esquema todo aí de quarentena, sei que tá todo mundo querendo consumir conteúdo aí e tal, né? Todo mundo preso em casa, então se der aí, se as agendas permitirem, a gente faz mais em breve. Não vamos esperar mais 3 meses. Não vamos prometer nada também. O Bruno Felipe aqui ainda tá falando aqui como é que o Jasper vai tirar o Gaibin Tank do buraco que ele caiu. Essa é uma boa pergunta. Os Gaibin Tank, ele quando transforma em Dailion, ele tava fora do Dailion? Tava fora. Eu acho que o Dailion fabrica mais, assim, sei lá. Entendi. O Gaibin Tank é tipo o cocô do Dailion, ele caga o Gaibin Tank. Ele caga o Gaibin Tank. Entendi. Muito bom. Cara, mas ó, episódio bom. Eu dou nota. Boto no dos que a gente viu até agora. Boto aí no top 5, hein? É legal, cara. Ele é diferentaço, né, cara? E vocês falaram, né, tem algumas tomadas que não tinha antes. Até da Alan Moto Space, ela voando ali com o negócio brilhando atrás. Eu não lembrava dela ter dado, né, um parecido na frente do cara. Teve umas cenas bacanas, diferentes também. Foi bacana. Bom, excelente episódio. Até eu acho que nessa coisa de mostrar qual é o poder do Jaspion, né? Que deu uma base do que é o poder do Jasper. Se a gente viu meio que ele usando tudo que ele tinha de arsenal, digamos assim, até esse ponto, também assim, ok, agora temos que buscar a superação disso, né? Então, assim, teoricamente é para agora o Jasper buscar até mais poderes, mais golpes, mais armas, coisas assim, né? Sim, que há limites, né? Assim, então é. Pode crer. Legal. Bom bom, bom episódio, excelente. Episódio 20, a última chance. Novamente, uma boa noite para todo mundo. Obrigado aí, Nerd Reverso Change e todo mundo que veio para o podcast. Valeu. Do Jaspion. E até a próxima, né? Até a próxima. É. Valeu. Falou, turminha boa. Cuidem-se, lavem-se, né? Fiquem em casa. Todo aquele paranauê. Falou!